Quebro divisas pra coletar os cifrões. Amplio as produções de forma distributiva. Me ligo com lições, sigo as minhas intuições. Mantenho o otimismo e contemporizações. Visões de expedições espaciais, frações radiais, radiações metais, calculações comportamentais, antecipações circunstanciais, tal cálculos trigonométricos inferenciais. Eu sigo eclético, esperto e conecto, repleto de desígnios, objetivos, méritos, sonhos concretos, fragores de sonhos, planos de luz. Quando o bem que conduz, o positivo zen, a vida além mar é bom de manhãzinha, pisar na areia, molhar o pé bem, me quer flor da aurora para amar, possível conquistar tudo o que quero, pois a vida é uma só, tudo é um momento, navego com pensamento, delego o talento, estimulo o cerebelo e o hipocampo, MC em franco crescimento, eu sigo amplo. Dinheiro, ruim com ele e pior sem tê-lo. Luto pra sobreviver, tirar a alma do gelo. Dinheiro, ruim com ele e pior sem tê-lo. Luto pra sobreviver, tirar a alma do gelo. Dinheiro, ruim com ele e pior sem tê-lo. Luto pra sobreviver, tirar a alma do gelo. Dinheiro, ruim com ele e pior sem tê-lo. Luto pra sobreviver, tirar a alma do gelo. Apoiar-se em si mesmo, sem ajuda, simplificar. Exencilhar a sua vida, sem o medo de errar. Ganhando seu dinheiro, trabalhando, sendo independente, ser um cidadão com orgulho, caminho livre e consciente, redigindo em papel, caneta, somas e questões, onde que faz girar o mundo são chamados de cifrões, sofimando o destino com a devida chave mestra, só de olho e à procura de verdadeiras cédulas, recebendo custos necessários e direito natural, gastos usados na rima, Edão e Marral, sempre otimista, bola pra frente no objetivo, descarto os pessimistas, que no caminho eu consigo, surpreenda muita gente na atual existência, se não ganhar aqui, valeu a experiência, vivendo na maneira com o intelecto preciso, somando, multiplicando no rap, aqui vou dividindo, valores, conceitos no supremo talento real, adquirindo flow com o carimbo e nota fiscal, na esperta maneira de se coletar as notas, com muito suor constituindo um mérito que renova. Dinheiro, ruim com ele e pior sem tê-lo, luto pra sobreviver, tirar a alma do gelo. Dinheiro, ruim com ele e pior sem tê-lo, luto pra sobreviver, tirar a alma do gelo. Dinheiro, ruim com ele e pior sem tê-lo, luto pra sobreviver, tirar a alma do gelo. Dinheiro, ruim com ele e pior sem tê-lo, luto pra sobreviver, tirar a alma do gelo. Edão, Marral, conexão RJSP, é nóis, três pilares, reis da praça, já era.